A sombra da guerra nos rodeia. Um coração valente, mas cansado. Davi, ó rei, em ti confia a ideia. Aitofel falou a traição, mas Uzai trouxe a direção. Na noite escura, esperança brilha, teu povo, Senhor, em ti se aninha. Levanta, ó Deus, e vem nos guiar como orvalho que cai. Vem nos renovar na terra de Gileade, em ti vamos lutar. Teu poder em nós, não há o que temer. De fé em cada coração, Jonatas e Aimas, em fiel missão. Como a mulher que esconde a verdade em meio ao deserto, a segurança e bondade. David se é, e a luz da manhã, ninguém ficou para trás, é sua soberania. Ai, tão feio em desespero, seu plano e o Senhor, em sua graça, nos libertou. Levanta, ó Deus, e vem nos guiar como orvalho que cai. Vem nos renovar na terra de Gileade, em ti vamos lutar. Teu poder em nós, não há o que temer. Teus planos vão triunfar. Levanta, ó Deus, vem nos guiar como orvalho que cai. Vem nos renovar na terra de Gileade, em ti vamos lutar. Teu poder